Oi, gente, bom dia. É muito gostoso retomar as lições do curso em Milagres e retomar postando para vocês o exercício escrito e também a lição em áudio. Eu acho que vai ser muito legal e vai ajudar muito na hora da realização dos exercícios. Tendo a lição no áudio facilita muito. Eu espero que vocês aproveitem. Essa é a lição 44 do livro de exercícios de um curso em milagres. Essa lição, ela é uma tradução autorizada da publicação original da Marianne Williamson sobre o livro de exercícios de um curso em milagres, que foi realizado através de um programa de rádio que era publicado no site da Oprah Winfrey. No blog vocês têm o link direto para a lição original em inglês. A lição 44 é uma afirmação poderosa do seu papel como um trabalhador dos milagres. Retirando sua fidelidade à visão do mundo do ego, baseada no medo, você começa a ver as coisas na luz do amor de Deus. Dentro dessa luz, milagres ocorrem naturalmente e todas as coisas são elevadas à ordem celestial. Deus é a luz na qual eu vejo. Hoje, nós estamos continuando a ideia de ontem, adicionando outra dimensão a ela. Você não pode ver no escuro e você não pode fazer a luz. Você pode fazer a escuridão e então pensar que você vê nela, mas a luz reflete a vista e é, portanto, um aspecto da criação. Criação e escuridão não podem coexistir, mas luz e vida devem andar juntas, sendo senão diferentes aspectos da criação. Para ver, você deve reconhecer que a luz está dentro, não fora. Você não vê o lado de fora você mesmo, nem é equipado para ver fora de você. Uma parte essencial desse equipamento é a luz que faz com que ver seja possível. Ela está sempre com você, fazendo a visão possível em todas as circunstâncias. Hoje nós iremos tentar alcançar essa luz. Para esse propósito, nós usaremos uma forma de exercício a qual já foi sugerida antes e que usaremos cada vez mais. Essa é uma forma particularmente difícil para uma mente indisciplinada e representa uma meta muito grande para o treinamento da mente. Ela requer precisamente o que falta na mente não treinada. Ainda assim, esse treinamento deve ser realizado se você for ver. Tenha ao menos 3 períodos de prática hoje, cada um com duração de 3 a 5 minutos. Um período maior é altamente recomendado, mas somente se você perceber o tempo passando com pouco ou nenhum esforço. A forma da prática que nós iremos usar hoje é a mais natural e fácil no mundo para a mente treinada, da mesma forma que ela parece ser a mais não natural e difícil para a mente não treinada. Sua mente não é mais totalmente não treinada. Você está bastante preparado para aprender a forma de exercício que nós usaremos hoje. Mas você pode achar que encontrará forte resistência. A razão é muito simples. Enquanto você pratica dessa maneira, você deixa para trás tudo o que você acredita e todos os pensamentos que você criou. Falando propriamente, essa é uma liberação do inferno. Ainda que percebido através dos olhos do ego, isso seja uma perda de identidade e descida em direção ao inferno. Se você pode ficar de fora do ego por sempre tão pouco, você não terá dificuldade em reconhecer que sua oposição e seus medos são insignificantes. Você pode achar útil lembrar a si mesmo, de tempo em tempo, que alcançar a luz é escapar da escuridão, independente do que você possa acreditar ao contrário. Deus é a luz na qual você vê. Você está tentando alcançá-lo. Comece o período de prática repetindo a ideia de hoje com seus olhos abertos e então feche-os lentamente, repetindo a ideia várias vezes mais. Então, tente se afundar em sua mente, liberando qualquer tipo de interferência e intrusão, simplesmente mergulhando para além delas. Sua mente não pode ser parada por isso. A não ser que você escolha parar. Ela está simplesmente tomando seu curso natural. Tente observar seus pensamentos passando sem seu envolvimento e deslize por eles silenciosamente. Enquanto nenhuma abordagem particular seja defendida para essa forma de exercício, o que é necessário é um sentido de importância para o que você está fazendo. Seu inestimável valor para você e uma mera consciência de que você está tentando algo muito sagrado. Salvação é sua mais feliz realização. É também a única que tem qualquer significado, porque é a única que tem um uso real para você, afinal. Se surgir resistência de qualquer forma, faça uma pausa longa o suficiente para repetir a ideia de hoje, mantendo seus olhos fechados, a não ser que você perceba medo. Nesse caso, você achará provavelmente mais confortável abrir os seus olhos brevemente. Tente, entretanto, retornar aos exercícios com os olhos fechados, assim que possível. Se você está fazendo os exercícios de maneira correta, você deve sentir algum relaxamento e até mesmo o sentimento de que você está se aproximando, se não de fato entrando, na luz. Tente pensar na luz, sem forma e sem limite, conforme você passa pelos pensamentos desse mundo. E não esqueça que eles não podem te prender no mundo, a não ser que você os dê poder para fazê-lo. Durante o dia, repita a ideia frequentemente, com os olhos abertos ou fechados, conforme for melhor para você no momento. Não esqueça. Acima de tudo, esteja determinado a não esquecer hoje. Deus é a luz na qual eu vejo. Citação do dia. Um relacionamento não deve ser uma ligação unha e carne entre dois inválidos emocionais. O propósito de um relacionamento não é o de duas pessoas incompletas se tornarem uma, mas ao invés disso, duas pessoas completas entrarem juntas para a maior glória de Deus. Extraído do livro Um Retorno para o Amor, Reflexões sobre os Princípios de um Curso em Milagres, de Marianne Williamson. Essa foi a lição 44, a lição do dia de hoje. Muito obrigada e um dia maravilhoso para vocês. Beijão!